eu sei. Seguindo assim na fé posso avançar. Deus está sempre comigo e nunca vai me abandonar. Eu vou seguindo e nunca desistindo. Passo a fé nesse caminho da luz que conduz. É o nosso Senhor Jesus, que seu Espírito sempre nos conduz. O nosso espaço que faz de nós um vencedor, tirando toda a maldade e rancor, distanciando do fracasso. Cada dia eu vou entrando pro time dos vencedor e não dos fracassados. Aqueles que se deixam e faz a vontade dos demônios se tornar escravo. E muitos é aniquilado. Tem algumas mulheres que se prostituem aqui no bairro, vivendo nessa tortura. É desagradável, é como se estivesse enterrado. Cada dia vai diminuindo os passos, sempre vencido pelos obstáculos. Vem uma derrota passo a passo, é. Vem uma derrota passo a passo. Vendo hoje eu sei, seguindo assim na fé posso avançar. Deus está sempre comigo e nunca vai me abandonar. Eu vou andando naquela avenida, muitos estão caídos da ressaca da noite perdida. Muitos conflitos por causa da droga e da bebida. Muitos acidentes e outros perdendo a vida, causando sofrimento pra família. Enquanto isso a sua alma está perdida. E outros mais, por que não recorrer a Cristo? Sim, a Satanás, fazendo da vida um jogo mortais. Para aquele que faz o que o mal lhe satisfaz, vivendo na mentira e na impureza, a alma está mais suja do que uma fossa inteira. Só Cristo pode mudar a sua vida e disso eu tenho certeza. Hoje eu sei, seguindo assim na fé posso avançar. Deus está sempre comigo e nunca vai me abandonar. Vivendo hoje eu sei, seguindo assim na fé posso avançar. Deus está sempre comigo e nunca vai me abandonar.